3305 no 67, 3 horas, Natal para o táxi. Livre táxi, segue a nave da Ocean, né? Até o ponto de espera 1895, 3305. Não, 3305. Quantos a bordo? 1.95. Livre táxi, ponto de espera 1895, à direita, 1015. Boa viagem, 3.1. Gol 988, dessa via 2000 pés, CNH 10114, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, informe estabilizado. Via 2000 pés, informará ILS X-Ray, estabilizado, pode ser 10014, boa noite. Boa, Linhares decolar, 180 graus, 59. Alinhar e manter, 3305. Salvador, boa noite. Para 1.7.0. CNH 6224, acena identificação. Esse para nível 050 da presença projetada. Decola 54, controle 119, decimal 35, boa viagem. 19, obrigado, boa noite. Salvador, Xanay 63, boa noite. Xanay 63, contato radar, sua para nível 360, perfil Del. Zero, Santa Maria, Alfa, livre de decolagem, no 80 graus, 5 nós. Livre de decolagem, 1-0-7-3-0. Alô, boa noite, gol 1-1-7-0, sem informação, isso. Gol 1-1-7-0, sem identificação, via Mário, disso para nível 060. Pare para o 060, gol 1170. SP-193, pode voar, né? Autorizado, Xané 6313. Pronto, Xané, SP-193. Capital estabilizado, voo 882. Gol 9888, complexo M Torres, 1895. 1895, gol 9888. .305, decola 56, controle 1-9, decimal 35, boa viagem. 1-9, decimal 35, Santos, 305, boa noite, doutor. Gol 988, está na escuta da torre. Privativo, na escuta, bom, 2888. Todo autorizado, no 80 graus, 612, o ajuste 90 na foto. Livre bolo, na 190, com ajuste 90 na foto, bom, 988. Xané 6224, autorizado de descida para 2000 pés, CNH 10014, para interceptar o lote, direita 060, informe quanto estabilizado. Ativo direita 060, autorizado para seguimento, confirme 14, reportará 6224. Gol 1170, reautorizado nível 050. 050, 1170. 28, Solo 59, livre de táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. São 3305. 3305. E pro Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, tá? 3305. Obrigado. Saia 6313, chame Recife 1251, na alterna 1-3325. Recife 251, 3325, 6313. Gol 1170, reautorizado, descida para 3000 pés, NH1904. 3000 pés, corrigindo na 0, 104, gol 1170. Alfa 2, 8, Juliette, portão 4, portão 612, Juliette, portão 612. Sam 3305, chame Recife 1-2685, alterno 2545. 2085, 2545, 3305, muito obrigado. Boa noite, senhorita. Boa noite. Romão, Salvador, boa noite. Quatro nove cinco nove, confirme o nível para ele. Sim, senhora, nível pode ser o 140. Sim, só um instante, a cobra, prepare a coral, ajuste no 014. 0014, coral, 4-9. 3-4. Gol 1-1-7-0 autorizado, sinal do procedimento ILS, com descida para 2.000 pés, informe estabilizado. Autorizado procedimento para 2.000 pés, cruzado estabilizado, gol 1-1-7-0. Oi, Salvador, boa noite, 6-2-4, da Ocean, né? Estabilizado no final do X-ray da pista, no zero. 2-4, pouso autorizado, no 80 graus, 6-2, é o ajuste no 0-1-4. Autorizado, pouso, pista 1-0, com 1-0-1-4, 6-2-4. Salvador, boa noite, 9-7-0, informação WISC 2-1-0 para 1-5-0. Gol 1970, acende a identificação via Mari, desce para nível 050. Identificou Mari 050, solicita a sua direta de SAP para evitar a pequena abertura direita, 970. Está autorizado ITAP, gol 1970. SAP, 970, obrigado. Salvador Azul 5001, informação Ipsa Guarulhos, nível 360. 001, número 2 para a cobra, aguardo um instante, 1014 no ajuste. Gente, é a Dael? Sim. Estabilizado, gol 1170. Gol 1170, complete a minha torre 118, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite. Gol 1170, passa o índice Sierra baixar trabalho. Continue a aproximação, aguarda autorização, 1170. Vai na pista livre, 1170. Salvador Ilhéus, 140, golfe 677, decola pista no zero, curva direita, saída coral, controle 119, decimal 35, transponder 5403. 140 para Ilhéus, via golfe 677, decola no zero, curva direita, pista coral, controle 119, transponder 5403, correto, chame pronto o pátio de carga, 4-9-3-1. Sim, 4-9-3-1. 2-2-4, solo 1-0, agilize direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Agilizando via Alfa, espaço viética, 2-4. 170, está ali disposição. Firmo, pode autorizar. 150 com 5 nós, 1014. Azul 5001, copia. Aí escuta. Guarulhos 360, Pesolo 10, Taubaté. Decola pista no zero, curva direita, da El, Leda, Mótima. Controle 119, decimal 35, transponder 5401. Guarulhos 360, via Pesolo 10, até Taubaté. Decola da 10, da El, Leda, Mótima. Controle 1935. E o transponder 5401. Correto, chame pronto. Agora. No 170, solo 112, táxi à direita, via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, antes da Juliette, reporta, mantendo essa escuta do 170. Meia 224, na Alfa, antes da Juliette. 6224, Juliette, portão 4. Mesmo 4, menor de 4. Ou 1970, reautorizado, descida para 2000 pés, QNH 1014. Sinal do procedimento ILS X-Ray, autorizado, informe estabilizado. 2000 pés, 2014, autorizado, sinal ILS X-Ray, descida no zero, reportará estabilizado. Gol 1970. O controle liberaria a velocidade abaixo de uma centena para o 970? Está livre. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, dono 723, sente da informação. Ike, passa 215 para 160. Boa 723, boa noite, chegada bom, fiz essa via para 4000 pés, QNH 1014. Chegada bom, fiz essa via para 4000 pés, 1014, gol, dono 723. Ingresso Juliette, gol 1170. 1170, ingresso Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, gol 1170. 3178, aciona identificação, via chegada Mari, desça para nível 050. São 3178, mantenha a chegada, inicialmente é o número 3 para aproximação. Para pushback e acionamento azul 5001 na posição 1. Autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque. Localizador Gol 970. Gol 1970, complete aproximação, chame a torre 118 decimal 95. 1895, 1970. Salvador, boa noite, 970, estabilizado. ILS X-Ray, pistão no zero. No 970, pouso autorizado no 50 graus, 5 nós. Teve pouso, pistão no zero, gol 1970. 1014, meu Deus. 1014, corrigindo, obrigado, 970. 3178, em qual velocidade? 3178, reduzindo para 2509. E redução para 220 nós, então 3178. 220, então 3178. Azul 4959 para a Pushtag em funcionamento. Autorizado, Chantax. Pronto. Os 22, táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Na Alfa à direita, antes da Juliette, reporta Gol 970. 30 minutos. Táxi à direita, ponto de espera 1895, 1014, boa viagem. Direita, 2095, obrigado, boa noite. 2 mil pés, dono Salvador, boa noite, Azul 5001, ponto 0910, pronto. 5001, alinhar e decolar, 150 graus, 5. A linha decola, Azul 5001. Então, eu vou chamar a minha 224. Prossiga. Autorização está na frequência. Sim. Afirmativa, informação, isso, por gentileza, então, autorização Aracaju. Autorizado, Aracaju, 190, Golf 677, decola pista 90, curva à esquerda, conde a subida. Controle 1, 19, decimal 35, transponda 5405. Afirmativa, está autorizado, então, 190 para Aracaju, na Golf 677, 10, esquerda, Conde 1935, 5405, 6224 hoje. Correto, chame pronto. Chamará, muito obrigado. Zero, próximo a Juliette. Juliette, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 970. Táxi pátio 3, pátio principal, Índia Alfa. Observe a nave da Gol que vai ingressar agora no grande pátio para o portão 2. Reporte no ponto de espera, táxi via Índia. 1014 no ajuste. Ok, com 1014, pátio 3, principal, Índia e Alfa. Visual com o tráfego da Gol, azul 4954. Autorizar 3 mil pés sem restrição ao TAN 3178, QNH 1014. 1014, 3 mil sem restrição ao TAN 3178, obrigado. Tenha controle 1935, com viagem. 1935, obrigado, boa noite. Controle Salvador Azul 5001, boa noite. 001, no contato radar, perfil da EL 360. Perfil da EL 360, azul 5001. Salvador Alfa S, número 10, bom dia. Prossiga. Alfa S, Serra, solicito autorização de reboque da aeronave do IR3 para o pátio 335. Ok, autorizado o início do reboque. Chame o término, agilizando, ok? Estabilizado ILS X-Ray, Gol 9723. Gente, chame a torre 118 decimal 95. Torre 118 95, Gol 9723, gente. 3178, autorizado final ILS, 2000 pés, informe estabilizar. Descendo para 2000, autorizado para procedimento, reporte estabilizado, está 3178. Torre Salvador, muito boa noite, Gol 9723. 9723, boa noite, continue a aproximação, aguardo autorização de pouso. Gente, aguardo autorização de pouso, uma milha para externo, Gol 9723. Três pouso autorizado, no 80 graus, 5 nós, o ajuste no 0 no 4. Pouso autorizado no 0 no 4, Gol 9723. Localizador estabilizado, tanto 3178. Tanto 4959, contato radar, sobre nível 1400 Coral. 3178, complexo torre 1895. Torre 1895, boa noite, tanto 3178. Alto 30, controle 11935, viagem. 1935, boa noite. Salvador, boa noite, o Azul 4959, cruza 1500. Azul 4959, contato radar, nível 140, saída Coral. 140, perfil da Coral, 4959. Soteropolitano, um cordial, tá 3178, baixado checado, passando Simbra. Boa noite, 3178, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste no 0-4. Pouso 0-4, aguarda autorização, tá 3178. 1723, solo aos 31, livre táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita na Alfa, reporte antes da Juliette, voo 1723. 31178, pouso autorizado, 950 graus, 59. Rio de pouso, 990, tá 3178. Salvador, tá 3831, Assis Whisky, 240 para 1960. 3831, 4000 pés, chegada Bonf, QNH 1014. Tá 3831, com 1014 para 4000. Azul 5001, chame Recife, 1251, alterna 3325. 251, alterna 3325, azul 5001. 3178, solo aos 34, livre táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes das leis. Direita, ingressa Alfa e reporte antes das leis, então 3178. Juliette, voo 1723. 1723, ingressa Juliette, portão 4. Juliette 04, voo 1723. Correção, 1723, mantém a posição antes da Juliette, seu portão previsto é o 4, está ocupado. Paciente, então, essa Juliette, guardando, 04, gol, 1723. Os três, hein, Freiro, acabou de mudar o portão, novo portão, portão 3. Paciente, gol, 03, então, gol, 1723. Confirma, está de ingresso então para o 03, o Bono 723. Confirmo, Juliette, 03. Gente, obrigado. Pushback e acionamento Oceanair 6224, gate 4. Autorizado, chama táxi. Para táxi 6224. Oceanair 6212, essa identificação, desse para o nível 050, confirme se efetua desvio. Zero, quatro, zero. Copiado, Oceanair 6212, decido autorizar até o 050. Doutor Salvador, bom dia, boa noite, boa noite, em 8, Oceanair 1880, velocidade 159. Copiado, é a 095, desvio Gol no 868, desça inicialmente até o nível 170. Tenho tráfego na posição de 2 horas, 13 milhas, rumo noroeste, cruzeiro 160 para o 050, um R2320 também efetuando desvio. Salvador Azul 4959, solicita proa 190 para evitar formações. Autorizado desvio Azul 4959, tem como informar quantas milhas nessa proa? Aproximadamente 70 milhas, 70. 70 milhas nessa proa, copiada, Azul 4959. Oceanair 62, informe ao término do desvio. Informado até o Oceanair 62. Gol 1868, descida reautorizada para o nível 150. 150, para o Gol 1868. Autorizada presente, Oceanair 6212. Está presente, táxi, dessa forma eu vou estar no caminho. Gente. Patrulha de Salvador, boa noite, passaria 2224. Passaria 2224, essa identificação desça para nível de voo 160 inicialmente, confirme que efetua desvio. Afirmativa, mantendo a proa 077, aproximadamente 40 milhas. 077, aproximadamente 40 milhas, passaria 2224, copiado. Muito obrigado. Se puder coordenar depois do editado, já nos ajuda bastante. Tente agora, acho que é o número 4 na aproximação, passeira 2224. Obrigado. Gol no 868, descida autorizada até o nível 130. Para o gol no 868. Oceanair 6212, informe velocidade. Velocidade agora de 280 nós. Sim. Gol no 868, informe velocidade. 240 nós, gol no 868. Sim, está presente, tem condições de voar para o ITAP? Voar no ITAP, está presente, gol no 868. 02224, reautorizado, descida para o nível 140. 140-2224. Sun 3831, tem condições de voar Duna, dá presente? Afirmo, Sun 3831, voando Duna. 1868, desça para nível 1110. 1110, boa noite, 68. Dedo 2224, já autorizado nível 120. Área 2224, autorizado descida para o nível 120. Afirmativo, descida 120, 2224. Para o 050, erro 2320. Gente, boa noite, meu amigo. 868, autorizado descida para o nível 060. 060, boa noite, meu amigo, mantendo 349. Gente. Equador. Livre táxi à direita, ponte de espera, reporte para o autor da decolagem, ajuste no 094. Gente, comunicador, se à direita vai reportar pronto, né? 024. Salvador, boa noite, o voo 1134, posição 02, informação isso que autorização, Maceió. Voo 1868, sob vetoração para sequenciamento, esquerda 045, aguarde vetor para o localizador. Esquerda na Pro 045, descendo 6000, voo 1868. Desça para 2000 pés, quem negar 1104. Autorizado para cimento? Também autorizado. 3231 autorizado ILS para 2000 pés. Boa noite, 68, reduza para 2009. Descendo para 209, boa noite, 68. 2224, em qual velocidade? 250. Reduza para 2209, passageiro 2224. Reduzindo 220, 220, 2204. Área 2224, reautorizado a nível de voo 070. 070, 2224. M2212, reautorizado descida para 3000 pés, QNH 1014. Para 3 do Pedro, estado 04, chame-me em dia 12. Atalho 2224, tem condições de voar a esquerda na proa 050 para sequenciamento? Afirmo, quer que reduza mais? Não precisa. Tem condições 2009, permanece nessa proa. Ok, então permanece na proa e reduzindo para 200. No 868, direita 050, intercepta nessa proa com descida autorizada até o 050. direita na proa 050, descendo para nível para 5000, nessa proa habilitado, descendo ao localizador, boa noite, 8868. 868, afirmativo, reduza para 2009. Está mantendo 2009, boa noite, 8868.